18 decimal 6, ajuste no 0, 1, 2. Juliette Alfa no Ponte Espera no 86, tá 3193. Correto. O Quebec se aprova taxi no Ponte for Enter no 17. Ô, Tom, o Vitor de Juliette pode iniciar o táxi agora, senhor? Pode iniciar o táxi? Índia Juliette, estou autorizando o táxi, pode para ingresso na 17. Juliette. Whisky novembro, papá. Estou autorizado a decolagem da 17, o vento 200 graus com 09 nós, ajuste 1012. Forma o helicóptero efetuando pouso pairado no pátio 5, no pátio do Graz, nós interferirá com a sua decolagem. Tá? Índia Juliette. Pode esperar com o 2, pronto. Gente, o Vitorino Juliette agora. Vou falar Quebec, pode esperar, pronto. A Quebec mantém o ponto de espera. Mantém, Quebec. Ele tem position aqui no Quebec Serra. Você e Fox fazendo a aproximação, reporte visual com o 7. Está na final de 3 milhas, totalmente visual, o Bravo e Fox. Sente Bravo e Fox, trote pouso autorizado na 7, o vento 190 graus com 10 nós, ajuste 1012. Pouso autorizado, 1012, visual, Bravo e Fox. Isso, novembro, papá, decolado 212, controle agora em 6935, bom voo, boa tarde. 3-5, boa tarde. Zuno 3, boa tarde. Zuno 5. Gente, grato, Bravo Vitor. Zuno, boa tarde, isso que nós vamos acertar. Papatango Whisky November, Papa. Contato radar na decolagem, suba ao nível 080, saída Coral. 80 Coral, Papa Sam. Ano 675, informo que no eixo da final da 28, o senhor vai pegar uma formação, a torre nos informou, e chuva no setor. Entendi, agora 675, obrigado. Voo no 924, Recife 1285, alterno 2545. 2085, 2545, boa tarde. Salvador, Gono 781. Gono 781, Guarulhos, 360, abaixo de coordenação. Rosária 2733, 7.7 milhas nordeste da posição Coral, serviço radar terminado, Ilhéus 120, decimal 1. Estabilizado. Gol 1675, torre 118, decimal 6. Obrigado. Controle risco novembro, papá. Risco novembro, papá, prossiga. Dá presente, solicita voar direto para o seguro, só. Travado visual com a 28. 70, formação na final da 28. É, Partiu? Sente. Tô no 781, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da 28, saída Gole, Eval, após voa direto Eudes, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, transponder 5457. Autorizado, Guarulhos, 340, Upper Whisky 50, saída 28, Gole, Eval, Eudes, esquerda, transponder 5457. Voo no 781, correto? Apenas faça um check de rádio devido à transmissão muito baixa. Tá, ok. Agora clareza 5/5. Obrigado. Salvador, Gol no 649. 90 metros da pista 28 estão fechados. Tenente, após estabilizando, aumenta aqui. 649. Tenente 240, olhando, aguardo coordenação. O no 675 confirma a vistoria 28? Negativo, 675. 76703, portão 08, autorizado, reposto táxi. Fox, o vento no momento 190 graus, 08 nós. Pronto, agora 649. Autorizado, Ilhéus, nível 240. Decola da pista 28. Saída Gole, Eval, após voa direto, Ilhéus. Primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35. O transponder 5447, voo 1649. 740 para Ilhéus, saída agora em Eval, depois direto. Conta na esquerda, decolando 28, 1935, 5447, gol no 649. Gol no 649, correto, chame quando pronto no portão 01. Posição pronto no gol no 649. Autorizado, puxe e acionamento, reposto para o táxi. Direita, sube mantenha 2000 pés, curva direita, na proa 090. Direita 090, gol no 675. Negativo, o senhor vai ser vetorado para final novamente, gol no 675. Gente, 675. Certo, o Vitor Maquiadec solicita retorno para o passo. O Vitor Índia Juliette, o som de livrar, informa o momento operando instrumento. Gente, vai retornar então, senhor. Gente, Vitor Índia Juliette, está autorizado o backtrack, está o patch 4. O Vitor Mike Beck vai seguir o Vitor Índia Juliette. Também? Olha, aquela foi muito forte na finalzinha, entendeu? Você me informa aí, por favor, qual é o vento? Sim, red for takeoff, 117. É, a gente pôs uma 10, porque inclusive ali na final o vento está de calda. 7 de calda. O vento 190 graus com 10 nós. Além da cola 28, está presando a 3. Opa, autoriza o Juliette ingressar na pista para retornar? Sim, o Vitorino e Juliette está autorizado a ingressar na pista e retorna. Quem é que está prosseguindo atrás do Vitor Mike Quebec aqui que está ingressando para retornar, ok? Gente, o through Quebec City and inform the two traffic and ingress the runway 17. That's a tour the back on track, okay? And after the two traffic, it's clear to line up. Chegou 1675, informa que vai efetuar a curva direita aqui na proa 030 para sair da formação. Sim, chegou no 675. Confirme, estão mudando a pista? Vamos de coordenação com a torre aqui. Abertura, foi 00 graus com variação de 160 a 2209. Ok, então é o seguinte: se o vento estiver nessas condições, está aproximando da pista 28, né? E com aquelas condições, a gente não vai poder pousar. Vamos ficar aguardando aqui a melhoria. Sim, a gente ganhou no 675. O senhor vai voar na proa da posição e pitch, iniciará a espera na posição. E pitch, certo. Salvador, a última vai dar sua pão. Gonza, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, o transponder 5446, azul 4065. 3-0 Campinas, nível 320 pela Uniforme Whisky 58, decolando da 28, curva esquerda, Gole Gonza, 1935 ao controle, transponder 5446, 4065 da Azul. Azul 4065, correto, chame quando pronto no portão 09. Gente, chama lá. Nova FJAC 6703 para o TAC 130, ao Serra com. À esquerda, 10 graus por 8 milhas. Frente do Diju 3193, informe a terra. 7-3193. 7 graus por 8 milhas. Controle UTA 3193, autoriza o Prode Crátida presente para evitar formação, seria ideal. 3193, aguarde coordenação com o Centro Recife. Inicialmente está autorizado o desvio, reporte ao final. 7, aguardando autorização, 3193. Em Salvador, 1807, informação Bravo, está no 150. Voo 1807, contato radar, desça ao nível 070, chegada e pitch. Chegada e pitch 070, 807. 781, possibilidade de acionamento, posição 4. 1781, posição 4, autorizado, fuxi acionamento, reposto táxi. Autorizado. O gol no 649, é o número 2 para iniciar o push no setor 7. Ciente, voo no 649. 1807, pro adianto, na presente para chegada e pit. Santo, tá na pro adianto já, chegada e pit 807, vai efetuar a RNAV da 28. Ciente, voo no 807. 19 decimal, trip file, have a good trip. Papatango Whisky November Papá está autorizado nível 100 na proa de Ilhéus. Vai dar certo na proa de Ilhéus, Papá. Controle igual 1675, informa que está na proa de pista e então executa óbitos pela esquerda. November Papá, pulo, como é que está? Tango Kilo Quebec Sierra, go ahead. F1, Tico, Roman 7, Bravo Patria, that's Bravo Hazard 2-0-0. Papa Tango Kilo Quebec Sierra, climb to the level 040, radar contact, fly ahead the Mutopal. Fly ahead Mutopal. Mono Gold do presente para 3193. Gente, tá 3193. Gol 675, a torre forma 1000, teto 5000, visibilidade, chuva leve. Gente, Gol 675. Vamos completar aqui essa órbita aqui e executar o procedimento, ok? Gente, Gol 675. Tan 3193, Recife 1264, Eterno 288. 264-288, Tan 3193. Vou aguardar, agora no 649. Para o táxi no 781-147 a bordo, 4 horas e 15, galeão. Alternando, confirme a alternativa, o voo no 781. Galeão. Gente, autorizado o táxi via Alfa até o ponto de espera da pista 28 na Taxi Golf, chame a torre em 18.6, ajuste 1-0-1-2. Alfa na Golf, chame a torre 18.6-1012. O voo no 649, após o tráfego da companhia liberar o Pátio 1 no setor, autorizado por posto de acionamento, reporte para o táxi. Após o tráfego da companhia, autorizado por posto de acionamento, liberado para o táxi, voo no 649. Está na final, se está forte, moderado, está fraca, porque aquilo ali que está prejudicando a aproximação. Gente, vamos ter essa informação com a torre e em seguida passaremos para o senhor. Autorizado táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera da pista 28, chame a torre em 118.6, ajustinho 012. Vai seguir o Boeing da Gol como número 2 para a decolagem. Gente, autorizado via Alfa, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, segue o Boeing da Gol com 1012 no altímetro azul 4065. Correto. No momento estamos com 1000 de teto, 5000 de visibilidade. Na final está prejudicada com chuva no setor. Ok. Mas as aeronaves estão aproximando, é isso que a gente queria saber, porque na minha apresentação radar aqui não tem muita coisa não. Gono 807, existe uma aeronave da companhia aguardando em espera sua posição e pitch. Gono 807. Nós estamos passando agora o nível 110, a senhora quer que reduza a velocidade? Afirmativo, reduza para 220. Eu vou reduzir para 220, tá? Pode ser? É, perdão, 200 nós. Afirmativo, sim. Gol no 807, é o gol no 675, a gente arremetou, tem uma formação bem próxima ali ao, onde fica o VDP. A gente não consegue avistar ali, acho que reduzindo aí ela é o tempo dela sair dali. Não, legal que na apresentação radar aqui só tem informações lá no Sierra Victor 66. Essa é bem pequenininha e tá reduzindo bastante a visibilidade ali. Obrigado, hein? Meia 703, decolar 230, controle 119, decimal 35, bom voo. Decolar 35, já. Web 6703, boa tarde. Web 6703, contato radar da colagem, tubão nível 340, saída Golem. 340 Golem. Quanto é a proa 265 por 10 milhas? Gente, para evitar formação, está autorizado por 265 por 10 milhas, Web 6703. Sou Salvador, Gol 1, 781, ponto de espera 28. Gol 1, 781, a linha e decola pista 28. Vento 21, 0 grau, 069. Valeu, decola. 5 a bordo, 2h43, Eldena Aracaju. Doutor Leve 6703. 49, autorizado o táxi via India Alpha, o ponto de espera da 28, chame a torre em 18.6, ajustando 012. India Alpha no ponto de espera da 28, chame a torre em 18.6. Boa nome, 49. Boa 807, informe se o senhor tem intenções de continuar em aproximação, fará a espera também. Não, eu queria continuar, senhora. Posso descer, hein? Na posição na direção do Serra Victor 363? Gente, desça para nível 030, ajustando 012, quanto Serra Victor 363, gol 807. Dia 12 descendo 030, gol 1807. Gol no 675, saturação para evitar tráfego, curva esquerda, proa 360. Esquerda 360, gol no 675. Confirmou lá com a torre, quanto faz agora? Continua bem precárias as condições no, na curta final da 28. É, o vento, você sabe como está agora? Ano 675, a variação de 1.80 nós a 2.40 nós com 2.10 graus. Ok, obrigado. 1.781, decolar 2.34, controle 1.19, decimal 35, por favor. 1.9935, 7.81, boa tarde. Olha, 1.781. Bono 781, contato radar na decolagem, subão nível 340, saída Goleval. Goleval 340, 781. Controle, qual o limite dessa proa para o gol 1675? Bono 675, limite é radial 050 de Salvador. 50 de Salvador. Isso, por favor, ou da 15 milhas, 10 mil. Autorizado no 807. Web 6703, Recife 1264, Alterno 288. O 4065, controle coordenou aqui, o senhor está livre de restrições. A decolagem apenas irá executar gole e Eval Sagaz. Gente, muito obrigado. Livre da restrição 4065. Gente, chame a torre em 118.6, no ponto de espera da 28. Gente, uma boa tarde. Tô. 363, em descida para 2500 pés, ajuste no 012. Positivo, desvia e vou até a Serra Vico 363, desce 2500, 1012, 807. Sim, autorizado a alinhar e decolar da 284065. Tem condições, dá presente de iniciar a espera com curva pela esquerda no 675. Tem na presente posição? Afirmativo. Sim, vai iniciar. Confirmando curva pela esquerda, né? Afirmativo, gol no 675. Patango, isque, November, Papá, mantém escuta na proa de Ilhéus. Aguarde transferência para o controle Ilhéus. Gol no 675, informo tráfego na posição de 3 horas da companhia, vai tentar aproximação final da 28. Bem, gol no 675. O senhor pode informar para o 807 se a chove sobre o campo? Gol no 807, as condições permanecem, a curta final está com chuva no setor e uma pequena formação. Obrigado. 807, só complementando a informação, a chuva leve sobre o aeródromo, porém, na curta final, a chuva encontra-se de moderada para forte, ok, 807? Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, na sua escuta. Azul 4065, contato radar, subindo nível 320, saiu da gole, transição Eval. Coleval subindo 320, 4065. Papatango, Whisky November Papá. 5 milhas nordeste da posição coral, serviço radar terminado. Ilhéus 120.1. Controle ao 4065, solicita manter PRO 240 para evitar formações. Ciência do 4065. Autorizador de Gil. Gente, reportará retornando. Gol no 781, Recife 1264, Alterno 288. 264, 288, 781. Sanguísque, November, Papá, o controle. Patão Kilo Quebec Sierra, 5 frequências. 5 frequências de Quebec Sierra. Whisky November Papá, serviço radar terminado, passou do coral. Ilhéus 120.1. Ilhéus 120.1, Whisky November Papá.